Sua voz suave me chamando. Que momento feliz. E voarei com asas de águia e subirei às alturas e lá viverei. Resta pouco tempo. Good.